gigante na parada! Vamos nessa! E a Trevo Esportes! Fechado com o Croco, o marido Patrese! Bora começar! Todos os canhões a postos! Artilharia! Vai começar a pressão nuclear! Pressão nuclear! Nuclear! Comando chamado DJ Patrese. Informe sua posição. É aqui, né, galera? Seu recluta minuta desmiolado! Verifique se tem pólvora suficiente para explodir o bagulho. Tem sim. Tudo ok aí? Tudo ok. Estamos em guerra contra o baixo astral. Sua missão hoje é fazer arterial explodir de alegria para comemorar os 76 anos de Adenideua. Então para bora. Que todos possam sentir o impacto da dentada fatal. Última chamada. Última chamada. Vai começar o bombardeio. Iniciando contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. Joga! O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Bora pra cima, meu animal! O show não vai parar. É o baile do Patrese. E o quê? Joga a mão pra cima que o baile vai começar. Como é que é? Solta essa batida top DJ. Vai pra cima, vai pra cima! É o baile do Patrese. Fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. Bora, bora, bora, começa. Vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, Ana de Deua. Toma. Fofoqueira faz barulho! E quem é de Ananindeua, dá um gritão aí! 3, 2, 1, pipoca! Vem! Vem! É muito caqueado! Para de se chegar, de se iludir! De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. pras putas. Voltei pras putas. Joga, joga, dá-lhe pra cima, toma! Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para, pra cima, agora! Vai moleque doido, vai moleque doido, onde tu tá? Eu tô no... Eu tô no croco, eu tô no cu. Dois, três, agora. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Quando olhei, tá bonito. Vi alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram. Eu não me deu e fecha. E o Patrese importa o bagulho no dó. Bem alto. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Você jurar me pedindo perdão. É, que nunca mais tá lindo. Vou voltar pra você. Lá vai, lá vai, lá vai. Pode chorar. É só putaria, é só, é só putaria. Vem no cacareado, vem. É só putaria. Quebra tudo, quebra tudo. E vai quebrando, vai. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das sinceras. E joga, joga, joga, joga. Pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai. A violência resolve tudo. Bora pra cima, bora pra cima. Vai, vai, vai, vai. Passo de porra, passo, passo de porra. Passo, passo de porra. Passo, passo de porra. Vida. Eu quero que minha ex. Eu quero que minha ex. Namorada. Eu quero que minha. Segura a dentada. É croca. DJ Patrese. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho. Quer sentar na minha pica. Lá vem. Bota pra cima, Nani Dewa. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o homem do baile. E o DJ Patrese. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E o DJ Patrese. Bora que é no doce. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Então dança! Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, sabe que o Patrese é o cara do momento. Como olha lá pra cima. Onde passaram o tempo e as que pensavam. Seu parceiro Adriano também tá aqui em Brasília com a gente. Como é que é? Apaga tudo, vai. Apaga tudo, apaga tudo. E deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho. Apaga tudo, bora, tá guiado, tá guiado, tá guiado, vai. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Não vai, não vai, não vai. Me sabotei, o copo dessa piranha. Me sabotei, o copo dessa piranha. As melhores. Tu não me deu a gosta, agora. Eu tô gostando de uma prostituta. 13 tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Pai 13 tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é Pólvora! A galera vai pra cima! Cadê a torcida do Clube do Remo? Dá o grito! A torcida do Paysandu também tá aí! Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu bem alto! Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo também bem alto! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Já, já, já. E eu vou no rei, vocês vão no rei. Assim, ei, ei, ei, ei. Vai, vai. É muito caqueado. Deixa do caqueado e deixa no ginhado. E a galera vai pra cima e bate. Sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Olha, é bandido novinha. Pra caralho e as novinha não resiste. E quebra tudo, quebra pra caralho tudo, e as novinha não resiste. Bota, bota, bota, bota. E bota nela, bota nela, bota, vai botando, bota, vai botando. E toma essa pressão, toma essa pressão, toma essa pressão, toma essa pressão, toma essa pressão. Doente de amor. Égua, Patrese. Tá no rock doido e tu vem com música de corno pra cá, é? Quem tem amigo corno aí, dá o gritão! Joga pra cima tudo! Que o bagulho é doido! É aqui no gigante! Toma! Joga! Olha que a galera ainda tá chegando. Vai pra cima. E a galera vai dançando e o Patrese detonando, detonando, vai. It's starting now and bring this motherfucker down. Eu vou, né? Pensamento. Que não parar. Canal 14. Registrando tudo. Aqui é aniversário de Anani Deu. Tá aqui no baile do Patrese. Tá no crocodilo. Então, bora. Ai, ai, ai, amor. E aí, Isabela? Beijo pra você também. Olha a Débora. Tá no rock do rock. Bora, Ricardo Rios, bora, Lorena. Bora, bichinha. Olha o burra também na área. Pra cima, burra. Vamos. Amor. Quero todo te levar comigo a um e o quê? Instante. Eu estou morrendo com vontade de beijar e de beber. É muito caqueado, é muito no gingado, vai. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Ei, Patrese. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Toma, toma, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Tá na hora, tá na hora. Vai quebrando. Evoluiu, beat emagreceu. sofri tanto sem você. Pra cantar! Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, ei, machucar seu coração. Canta bem alto! Hoje sei o quanto dói a solidão. Vocês! Família Maguari! Sempre pra cima, tá no setor deles! Tem que respeitar a família Maguari! Show, professor. Pode chorar. Eu nunca mais eu vou voltar pra você. Vai, vai. Pode chorar. Cadê a torcida do Flamengo? Tá aí, tá? A torcida do Flamengo tá aí. Bora pra cima. Torcida do Flamengo. Vai, vai, vai. Agora. Dali, dali, dali, vem gol. Sou São Paulo, pô. Vai, vai, moleque doido. Tô macaqueado no gingado, gingado. O que pensa que eu sou? Sou militar. Lá vai. Pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? E não sou o que pensou. Libera. Não insista. Pra viver o seu amor. E quem tem vizinha fofoqueira? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Wow. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Toma caqueado, caqueado. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer. Onde você tá? Ela quer dar pra batida. Tá no coco, usando do que gosta. Sempre, sempre tajado. No bolso, malote. E o quê? Consequentemente, vai rolar o pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinha da tela, passa frente, pica, filho, tá corrente. Eu já vi na panela, olha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Acelera! Os motoqueiros de plantão! Acelera! Radinho na cintura, cintura. Olha o boné! Cintura. Bonézinho pra trás, agora! Bonézinho pra trás, esse pra trás, é o DJ Paulinho, DJ Paulinho. Santo. E toma no gingado, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Joga pra cima! Olha o sapinho, olha o sapinho! Ó, ó, ó, ó, ó. Esse é o sapo do ódio! Evoluiu, vai trabalhando no papel e no baralho. baile do Patrese. É o baile do Patrese. Arrepiando tudo. E o quê? Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém. As melhores. Se me perguntar, não sei de onde vem. É agora! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. E é pra dançar! Agora que cresci, você não para de olhar. Joga, joga! Agora eu tô em outra e pra você não dá. Então canta! Então manda pra cá! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não vai! Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra... DJ Patrese! Se... A Nani deu em fecha! Você! Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. É no amor, no amor! DJ. Show produções. Ajei o você pra me ensinar o que é o amor. Você! Que eu tô na tua, que eu amo você. Podem me prender. E o que? O que vou fazer? Mas tudo bem se conquistar você. A música do Marlon Beach tá aí. E o seu cheiro. Todo dia embriagado. Na minha boca. Oh, só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Lava. Era o do coração, entrou na boca. E aí, meu parceiro Matheus Jamal, bicho. Tá aqui em Brasília com a gente também. Tá aqui patrocina o baile do Patrese. É o Dergaia também na retaguarda. Quando eu coragem pra dizer que não. O quê? Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. Cadê o grito das mulheres aí? Ela treme, treme, treme. Ela treme. O grito das sinceras! Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Só quem gosta de rock doido! Tá aqui, ó! Doente de amor. E o quê? Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. É muita pressão misturada. O homem do baile chegou. E aí, galera? Aquele abraço do Patrese. E o quê? Só os melhores! Vamos pra cima! E é o croco! DJ Patrese! Tá na hora! A mulherada que gosta. Uma putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco me chamando de bora, amor. Mano. Hoje ele se deu mal. Putaria me abraçou. Eu vou pro baile da Colô. E o que? E o que? Porque eu quero putaria. Lá começa de noite. Olha a dancinha. E só termina de dia. E o que? Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca. É aniversário de Anani Deu. Na o cacotinho detonando. empolgado com a novidade nova. Porque o tempo é curto. Esse é muito fácil. O Rafael também. Eu tô brega, ninguém bate a é. Esse. Ander Gaia também. O zumbi do Marex. Chapuletei tudo, mãe. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Bora, gerente Murilo. Um dos melhores gerentes do estado do Pará. É meu amigo, meu parceiro. Bora, Murilo. Chapuletei. Deixa pulei, aí, meu parceiro Hernani da Royal Black também tá na área. O Bola GDK também aqui, ó. Contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai evoluir. Manda pra safadinhas. Agressivo 150 fluiu. E em nome de R.A. Boutique, Machadão também aqui, ó. Do empresário Anderson, R.A. Boutique é a Duke Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. Pode começar desse. E vai mexendo, vai mexendo, vai. Pode começar desse. Não tem razão de família. DJ Patrese. Eu tô voando alto. Mocinha pra cima e joga! Tá aí trabalhando dobrada, eu tô voando alto. Quem tá solteiro dá um grito! Não, tá aí trabalhando dobrada, é todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. É o baile do Patrese. Boa brava pra poder. Bora, tonelada! E as que pisavam. Pipoca tudo, galera! Pode crer, tirou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Já vem. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é quebra, quebra, quebra, quebra. Pode crer, eu tô voando alto. Só uma entrada pra dizer pra você. Lava! Se prepara. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Pula, sai do chão! Olha a Rita também, a irmã do MM Promoções. É Rita, beijo pra você, mulher. Aqui no baile do Patrese. Secretário também de Cultura, Elton Nunes. Favorzinho pra mim, vai jogar, vai jogar. E o prefeito também, Pioneiro. Vai jogar. Que festão bonito, bacana. Olha, a gente só tá começando o crocodilo, viu? Paciente para conquistar você. Tem muitas coisas boas pra rolar ainda. Boa noite, é uma criança. Não vou descer no terceiro macetinho. Eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Torcida do Remo, joga, joga, joga. É agora. E doida, e doida, e doida. Lá vai. Sacode. Gaiola eu troco do black na voz, na voz, na voz, na voz. E aí, Gabi, o Júnior também tá na área. O DJ David, o covarde, na área também. E a família Sinais, do Icuí, o Eric e o Daniel Carlos. Daniel, acho que é Cardoso, isso aí, bora lá. De compromisso, vem curtir a vida de sol. Bora, mulherada! Quero me meter na relação. Não vale a pena dar moral pra bater. E aí, Xandinho do 40, vai, garoto! Tu tá bem demais. Meu parceiro Alan Xavier também na área. Tu é capaz, então, força junto mal. balde, nós mete o louco, cê é dia de baile. E é o croco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Lá vai! Coisas da vida. Lança na mão, na mão, tchareca no chão. Lança na mão, tchareca no chão. Lança na mão, tchareca no chão. Joga lá! Enquanto menor, Felipe Torres e a primeira dama. Enquanto menor, embraça com a garrafa transparente. Balança, avisa só. Vai balançando. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do chão. Balança! Avisa só. Garrafa caiu no joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, joga, joga, joga, joga pra cima, vai. Não, não quero essa aqui, eu quero essa aqui. Vem, vem, vem, vem. Se cadar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E o quê, e o quê? Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é o verdadeiro. Vamos pra gaiola. E agora? Bigode fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim: então vem qualquer meu clipe. Senta, senta, senta. Vai sentando! E vai sentando! Vai! Ai, droga! Senta, senta, senta. Quebra tudo aí, Débora! Vai, mulher! Ai, droga! A equipe massa! A original do Icuí! O Hélio do Silva! Ai, droga! Vai, mim também, a Bia! Billy, o Jeff também e a Jaqueline, tá todo mundo aqui, ó. Olha o D2 do rock, é D2, é o Bruninho na parada. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. É bom ser vida louca. Joga pra cima! O empresário Rafael! E o Wagner também! Da Guanabara! Joga! Brigava todo dia com a dona. O brutal. Rodriguinho Matheus! Da Eco também, o Renato! O Rafael! O Francisco também! Tava, e a galera sem limite! Foi ter que virar o jogo, mudar meu. Bora, equipe 5! Desculpa, amor, mas isso não dá. Agora! Não troco. E aí, não! Nenhuma. Fiz com ela, fiquei com ela, gentil. Mas hoje eu sou favela e os tesouros vêm em mim. Agora! Pra cima! O Caio do Grau também! Tudo rápido hoje aqui o bagulho. DJ Kid Ferraz comprou uma moto pra pegar várias. Mochila nas costas, radinho na cintura. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Amiguinho que tá de PT, igual aquela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De mel, tô comendo várias checas. E ela maeta demais. Não me queria ir agora. É só porque eu tô de pistola. É tudo junto e misturado. DJ Patrese! Patrese tem que tocar isso aqui, pai! As marcantes! Um, dois, três, agora! Pra cantar bem alto, não me deu! Segura! E vem Macedo! Você! O quê? Sai, marcha tudo, vai! Eu já vivi o amor. Tudo que eu quero. sentimentos. Mentiu-me o sol e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. E do gingado. Angustiado de ver. E aí, família Maguari? Essa galera que detona tudo com o Crocodilo. Grande abraço a você. Uma linda aqui. Canção, aquela que matou a nossa relação. E o quê? Dói a consciência de ter a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você a banda surtou. Já já a banda aí no palco. Aí depois volta aqui o Dinho Gordo pra sacudir a galera de novo. Na sua decisão. Música de motel! Falar em motel é fit motel na parada! Pra cima! Tem que tocar! Quando tiver tudo ok aí no palco, só avisa, viu, pai? Vambora, acelera mais um pouquinho! Joga! Quem tá feliz? Quem tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima aí que agora! Agora qual é a banda que tá lá, cara? Me diz o que eu quero te amar e ser feliz. Após essa tem a banda aí no palco, vamos nessa! E dizer a você do meu amor. Morreu. E o que? E o que? Dois do rock, vai te pai. Tudo certo? Gente, vocês vão ficar com a galera lá no palco lá. Não sei qual é a banda que vai detonar lá. Aí depois volta o Crocodilo com o Dini e com o Gordo pra sacudir tudo a galera. E aí, galera do palco!